mais que droga. O dia inteiro é chato, escola, prova, chuva, tudo piora. O tempo passa no mundo e eu vou contando as horas. E no relógio, meu Deus, ainda são 9 horas. Eu vou pra escola de manhã e fico lá o dia inteiro, estudando, me esforçando pra ser o primeiro. Ainda é segunda, que pena, quem diria. Pra chegar o dia da festa ainda faltam 100 dias. Estou chegando a noite e ainda bem que beleza. Um dia já se passou e hoje é terça-feira. Um dia mais animado, enfim, bom em geral. Eu olho no calendário, tem mais um dia legal. E mais um dia passou, eu não aguento a espera. Quarta-feira chegou, são 4 dias pra festa. E a alegria começa, todos se divertindo. Estou só esperando, ansioso com esse sorriso. O melhor dia da semana certamente é domingo. E já está pra chegar, viva! Não aguento mais é esperar. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. Finalmente já é quinta, não estou acreditando. Na escola de alegria, os alunos estão pulando, cantando em clima de festa, estudando, se esforçando, pois a vida é essa, por isso continuamos. Quinta é um bom dia e desse dia gostamos. Tem pagode na rua, tem futebol no campo. Eu vejo todos contentes, vejo os meninos brincando. Quinta é bola pra frente, deixa a bola rolando. E o dia vai assim, só alegria, sem tristeza. Fim de semana tá aí, até que enfim é sexta-feira animado, último dia de escola. No país do futebol, apaixonado pela bola. Todos saem do trabalho, todos se divertindo. Alguns irão ao shopping e outros encontrar os amigos. E hoje é sexta-feira, dia do descanso. Portanto, portanto, portanto, agora falta só 2 dias, só alegria, peça. Hoje é dia do descanso, mas domingo é a festa. Semana tem 7 dias, mas parece que tem 100 dias. Como o domingo não tem, não tem. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. Falta apenas 1 dia pro dia tão esperado. Sorrindo, eu vou curtindo, pois é sábado. Dia de ir ao parque, cinema, shopping, estádio, clube, show da seteria, quermesse, teatro. O dia inteiro, inteiro alegre, bem legal e agitado. E a noite vai chegando e o dia vai se indo. Infelizmente demorou até que o fim chegou. Domingo! Eu agradeço a Deus, sou muito grato por isso. Eu vou curtindo a vida, pois o dia está bonito. É no domingo, dia de festa. Eu vejo todos brincando, sem problema é o que interessa. Sendo a vida em bom clima, cantando e sorrindo, pois a vida é bela e o domingo é lindo. Vai se indo como todo dia. Eu vejo só se pano, já são 6 horas. Quem diria? O dia passa tão rápido que a gente nem vê. Agora já é meia-noite, que pena, por quê? Se foi um dia belo, alegre e bonito. Começou a semana, mas sempre espero domingo. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão aberta. É no domingo, hey! Dia de festa, hey! Só alegria, euforia, diversão.